Licença, senhor, faz sua cara. Já teve uns dias, hoje não devo nada. Toma RG, então pode puxar. Aqui na minha ficha não vai custar nada. E eu sou o Renan, cantava um funk. Não tem tatuagem, é meu possante. Sei que quando vi os malotes no bolso, pensou que nós era os peixe grande. Caiu do cavalo, equivocado. Quem não tava certo, também não tá errado. Sem multa e sem precedente. Parece seu pesadelo acordado. Eu não tava no toque, quem tá é o Luquinhas. Fica suave, ele tem habilito. Toma o doc, puxa a placa. Pega esse 30 à vista da quinta. Não tem BO, dá uma procurada. Se pá, tem um fim no final de uma vaga. Mas tô ciente que isso dá nada. Vai liberar que a loira tá atrasada. E falando da loira, único flagrante. Vê se não explana pra não comprometer. Que a fiel tá na caça e disso ela não pode saber. Se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombou com o filhote, escutando o som no celular. Se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles. Chegar em casa e trombou patizinho, escutando o som no celular. E se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombou com o filhote, escutando o som no celular. Não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombar patizinho, escutando o som no celular. Salve, Kian, tá suave, meu parça. É o seguinte, acabei de descer pra baixada. Os cara me parou, vai levar o meu carro. Você conhece alguém pra salvar com a carta? O foda é que eu tô com uma par de novinha. Um bloco do verde, eu tava sem camisa, com o som estralando, escutando o beat do monstro. Manda pra ela, seu filho da polícia. Documento. E as meninas aí, tudo de menor? Ué, quanto que eu ganho, meu senhor? Olha, essa resposta vai te deixar bem frustrado. Eu tenho passagem, mas hoje sou MC. Pode puxar aí que esse aí não é roubado. Só não vai planar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vou tirar uma foto e mostrar lá pro seu pivete. Não foi dessa vez que cê vai atrasar meu lado. Mas pode falar que esse aí é o Def Deres. Mas se não dá nada, cê vai liberar. Preto e dinheiro pra eles é foda. Pensa no placo que nós tá no bolso. Vocês odeiam, mas sua filha gosta. Mas se não dá nada, cê vai liberar. Preto e dinheiro pra eles. Chegou em casa e viu nós lá no pôster da filha pra ela se tocar. E se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombou com o filhote, escutando o som no celular. E se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles. Chegar em casa e trombou patizinho, escutando o som no celular. E se não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombou com o filhote, escutando o som no celular. Não dá nada, tu vai liberar. Preto e dinheiro pra eles não dá. Chegar em casa e trombou patizinho, escutando o som no celular.